Salão Grenat. Agora, atendendo a um pedido que vem de Brasília, da Denise Braga, vamos ouvir com Rita Lee, do Paul McCartney, e do John Lennon, com a versão da Rita Lee, Minha Vida. Andei as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você me lembro mais. Pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Ficam iguais entre corações que tenho tatuados de você. Me lembro mais de você. Não esqueço jamais. De Paul McCartney e John Lennon, ouvimos com a versão da Rita Lee, na voz da Rita Lee, Minha Vida. Esse foi o pedido da Denise Braga, de Brasília, que usou o bate-papo musical 1@gmail.com para fazer o seu pedido musical. Na sequência, vamos ouvir com Alcione, Quadro de Ismael. E a composição é de John Lennon. Olha aqui, não é do John Lennon, é de John Lennon e Carlos da Fé. Um dia eu falei que eu não morria sem antes sair na mangueira. Nem me passou na cabeça que nesse mesmo desfile encontraria João Nogueira, Elisete, coisa e tal. Aí veio a Gal representando a Imperatriz no carnaval. Roberto Ribeiro desceu a serrinha para enfeitar com seu gogó o carnaval das ilusões. O poeta da Vila Iluminado me contou um sonho sonhado. E a rainha do bebop, Dona Elza Soares, vinha no coro da Mocidade Independente. Foi linda a viagem ao País das Maravilhas, onde vi a minha infância retornar. Bom, bonito e barato, hoje tem marmelada, com fé de serpente nas explosão da arquibancada. Paulinho da Viola também vem. carinho da viola também vem. Olha o quilombo aí, minha gente. O poeta da vila iluminado me contou o sonho sonhado, e a rainha do vibor, Dona Elza Soares, vinha no coro da mocidade independente. Foi linda a viagem ao país das maravilhas, onde vi a minha infância retornar. Bom, bonito e barato, hoje tem marmelada, confete e serpente nas explosão da arquibancada. Da viola também vem. E olha o clube do samba aí, minha gente. Paulinho da viola também vem. Ela beijou, mas não choveu, não choveu. Ouvimos com a Alcione, do Johnny Lennon e do Carlos da Fé, Quadro de Ismael. Na sequência, vamos ouvir Beto Guedes, Canção do Novo Mundo, do Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Já sonhou demais, vertente de muitas gerações, gravado em nossos corações. O nome se escreve fundo, as canções em nossa memória vão ficar profundas, raízes vão crescer. A luz das pessoas me faz crer, e eu sinto que vamos juntos. Oh, nem o tempo amigo, nem a força bruta pode um sonho apagar. Quem perdeu o trem da história por querer, saiu do juízo sem saber. A exata explicação, me diz como pode acontecer. Um simples canalha mata um rei em menos de um segundo. Oh, minha estrela amiga, por que você não fez a bala parar? Por querer, saiu do do Beto Guedes. E do Ronaldo Bastos, ouvimos com Beto Guedes, Canção do Novo Mundo. Lembrando que a sua participação para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, também sugestão para o nosso Grandes Encontros. E o Grandes Encontros é aquele quadro que a gente apresenta sempre uma música de dois cantores, dois grupos, enfim, que gravaram, juntaram-se, eventualmente gravaram em algum momento alguma coisa juntos, mas que não fazem habitualmente. Vamos ouvir agora a Fafá de Belém, Aconteceu Você, e a composição é do Guilherme Arantes. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esta foi a Fafá de Belém, do Guilherme Arantes. Aconteceu Você. Grandes Encontros. E aí, Marcinho, sou eu de volta, tudo bem? E esse programa cada vez mais lindo, mais gostoso, mais bem elaborado. Estou aqui para pedir uma música, hein? Ah, uma música linda. Muito tempo que eu não ouço. Eu acho que é do Guinga e do Paulo César Pinheiro. Com Elis Regina e Calvin Peixoto, do CD Essa Mulher, Bolero de Satã. Beijo, beijo para todos vocês. Esse foi o nosso Grandes Encontros, atendendo ao pedido da Magda, que pediu Bolero de Satã, na belíssima interpretação da Elis Regina e do Calbi Peixoto, e a composição é do Guinga e do Paulo César Pinheiro. Também não tinha como ser coisa ruim, né? Um duplo de compositores dessa realmente tinha que ser uma obra-prima. E a Magda fez uso do bate-papo musical 1@gmail.com. Faça você também como ela. Faça o seu pedido musical, a sua sugestão para o nosso Grandes Encontros, sugestão para o especial do mês, bem como suas críticas, comentários, ok? Então aguarde seu contato, bate-papo musical 1@gmail.com. Moreira da Silva vai cantar Patrulha da Cidade. Patrulha da Cidade é um programa que nós temos aqui na Rádio Tupi há mais de 50 anos. E ele trata de uma forma irreverente os crimes no dia a dia, inclusive teatralizando as histórias, enfim. E o Moreira da Silva, como os compositores, né, como é de praxe nos compositores, muitas vezes, fazem um retrato daquilo que acontece na sociedade. E o Moreira da Silva, junto com o Quiabo, sim, Quiabo, K-I-A-B-O, Quiabo, compuseram essa música. E vamos ouvir então na voz do próprio Moreira da Silva. Patrulha da Cidade apresenta uma resenha com a seguinte novidade. Atacado pelo trio gatuno, como estava sem dinheiro, quase entra pelo cano. Um balão apagado, depois de arrochado, queixou-se ao delegado. Um gigolô agride a bailarina, um maconheiro na mão da Justina. Isto é coisa de rotina, um ladrão de galinha. Em vigário geral, foi amarrado num poste, levou um couro do povo local. Rato de igreja com a boca na botija, diz que entrou no pau. Última notícia, uma loura que é uma delícia. Sirve de isca, mais um pato de penado. Mais um bocó que foi ludibriado e teve que fugir pelado. Ladrão de galinha, em vigário geral, foi amarrado num poste, levou um couro do povo local. Rato de igreja com a boca na botija entrou no pau. Última notícia, uma loura que é uma delícia. Sirve de isca, mais um pato de penado. Mais um bocó que foi ludibriado e teve que fugir pelado. Ouvimos do Quiabo e do Moreira da Silva, na voz do Moreira da Silva, Patrulha da Cidade. Na sequência, vamos ouvir Marcelo, cantando Marcelo, do Ney Costa Santos, Talvez. Sinceramente não sei o que se passa comigo. Não sei se é o espaço vazio no móvel antigo do quarto. Sinceramente não sei porque me aperta o peito. Talvez seja falta de jeito. Eu não dormir direito, não me acostumar. Talvez seja cama vazia, seja noite fria, mesmo sem estar. Talvez sejam marcas de antigos desejos, segredos, cicatrizes. Sinceramente não sei se o que sinto é saudade, pois talvez já não houvesse amor, não houvesse mais nada. Sinceramente não sei o que se passa comigo. Não sei se é o espaço vazio no móvel antigo do quarto. Sinceramente. sinceramente não sei, porque me aperta o peito. Talvez seja falta de jeito, eu não dormir direito, não me acostumar. Talvez seja cama vazia, seja noite fria, mesmo sem estar. Talvez sejam marcas de antigos desejos, segredos, cicatrizes. Sinceramente não sei se o que sinto é saudade, pois talvez já não houvesse amor, não houvesse mais nada. Ouvimos o Marcelo, do Marcelo e do Ney Costa Santos. Talvez, eu gosto muito do Marcelo. É um cantor que apareceu ali nos anos 70 e veio até um pouco nos anos 80, início dos anos 80, mas sumiu da mídia, pelo menos. Não sei se está por aí fazendo show, não sei o que foi feito do Marcelo, mas eu gosto muito dele. Na sequência, vamos ouvir o Belchior. O Belchior tem uma história que anda sumido, depois foi achado na Argentina. Aí parece que agora tá devendo um monte de gente, sumiu de novo. Enfim, tá meio conturbada a história do Belchior. Mas enquanto artista, compositor, eu gosto muito do Belchior. Vamos ouvir então com ele, Todo Sujo de Batom, e a composição é dele, Belchior. Desses 10 anos passados, presentes vividos, entre o sonho e o sonho, eu estou muito cansado de não poder falar palavra sobre essas coisas sem jeito. Eu trago em meu peito e que eu acho tão bom, yeah. Quero uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, yeah, de banho de lua, de ti, de mim. Um cara tão sentimental. De lua, de ti, de mim, um cara tão sentimental. Era a sessão de cinema das 5, pra beijar a menina e levar a saudade na camisa, toda suja de batom. Camisa toda suja de batom. Música. janela das cinco pra beijar a menina e levar a saudade na camisa, toda suja de batom. Quero a sessão de cinema das cinco pra beijar a menina e levar a saudade na camisa, toda suja de levar a saudade na camisa, toda suja de batom. Quero a sessão de cinema das cinco pra beijar a menina e levar a saudade na camisa, toda suja de batom. Ouvimos com o Belchior dele, Todo Sujo de Batom. Na sequência vamos ouvir Ângela Rorô, que também é outra que está bastante sumida, né? Bastante desaparecida da mídia. Ela vai cantar Fraca e Abusada, a composição é dela, Ângela Rorô. Quisera eu ser traída pelo corpo, um pecado quase morto do que ser traída sem. Covardemente pela mente sedutora, pois do crime foste autora e a lei caiu em mim. Não acredito que você lucre com isso, pois promoção fácil também dá sumiço. Eu nem preciso rogar praga de madrinha pra saber que brevemente estarás mal e sozinha. Sua cabeça sempre foi pra que abusada e não estava preparada pro amor que eu dediquei. Não me arrependo, vou jogar bola pra frente, pois atrás sempre vem gente e com amor nunca brinquei. Quase morto do que ser traída assim. Covardemente pela mente sedutora, pois do crime foste autora e a lei caiu em mim. Não acredito que você lucre com isso, pois promoção fácil também dá sumiço. Eu nem preciso rogar praga de madrinha pra saber que brevemente estarás mal e sozinha. Sua cabeça sempre foi pra que abusada e não estava preparada pro amor que eu dediquei. Não me arrependo, vou jogar bola pra frente, pois atrás sempre vem gente e com amor nunca brinquei. Não me arrependo, vou jogar bola pra frente, pois atrás sempre vem gente e com amor nunca brinquei. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Ângela Rorô, dela, Fraca e Abusada. Lembrando que o e-mail para a sua participação, com suas sugestões, suas críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, sugestão para o Grandes Encontros, é o batepapomusical1@gmail.com. Na sequência vamos ouvir, né, a divina Anizete Cardoso interpretando Melodia Sentimental, de Lobos e Dora Vasconcelos. Acorda, vem ver a lua que dói. tão bela e branca, derramando doçura. Clara chama silente, ardendo meu sonhar. As asas da noite já surgem e desperta, vem dar teu calor ao luar. Quisera saber de minha dentro da noite reclama o teu amor. Acorda, vem olhar a lua que brilha na noite escura. Querida, és linda e meiga, sentir meu amor é sonhar. Ouvimos com A Divina, Elisete Cardoso, Melodia Sentimental, de Lobos e Dora Vasconcelos. Vamos ouvir agora o Chico Buarque, Vai Trabalhar Vagabundo. Essa música também foi muito bem gravada pelo MPB4, muito bonita a gravação também desse grupo, que infelizmente fez, né, e agora com a morte também do Magro, definitivamente acabou mesmo, não tem jeito. Mas é uma pena, porque era um grupo de belíssimos arranjos, belíssimas harmonias vocais, e que veio desde 1965 até os anos 90. Vamos ouvir então com o Chico Buarque, dele, Vai Trabalhar Vagabundo. Vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passou domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar. Pode apertar a gravata, vai te enforcar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai trabalhar, vê se

Do Mauro Antunes e do Tavinho Moura, ouvimos com o Tavinho Moura, O Trem Tá Feio. E lembrando que a sua participação para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, sugestão para os grandes encontros, é o batepapomusical1@gmail.com. Dori Caymmi, De Onde Vens? A composição é do Dori Caymmi e do Nelson Motta. Nelson Motta e do Dori Caymmi, ouvimos na voz do Dori Caymmi, De Onde Vens. Chegando agora à reta final desse nosso encontro de hoje, vamos ouvir Maria Creuza, também outra cantora, fez muito sucesso nos anos 60 e 70, e um repertório muito, muito legal. Vamos ouvir então na voz da Maria Creuza, Espraiado. E a composição é do Sérgio Cabral, do pai, obviamente, não do governador, e do Rio do Ora. Se anoiteceu, deixa a manhã nascer, pra distanciar cada vez mais o fim, é bem melhor. Ei, seu lenhador, deixa o oito crescer. Ei, seu caçador, deixa o tizio cantar, é bem melhor. Deixa explodir o meu canto-chão, deixa Evital cantar, deixa o rapaz falar, aquela flor nascer, desabrochar. Que vem o sol, que vem a cor das coisas naturais, é bem melhor. Anoiteceu, deixa a manhã nascer, pra distanciar cada vez mais o fim, é bem melhor. Ei, seu lenhador, deixa o oite crescer. Ei, seu caçador, deixa o tizio cantar, é bem melhor. Deixa explodir o meu canto-chão, deixa Evital cantar, deixa o rapaz falar, aquela flor nascer, desabrochar. Que vem o sol, que vem a cor das coisas naturais, é bem melhor. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical e eu quero agradecer a sua companhia, quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, quero convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, também quero convidá-los a participar pelo batepapomusical1@gmail.com com as suas sugestões, suas críticas, seus comentários, seus pedidos musicais, suas sugestões para o especial do mês, também para o nosso Grandes Encontros. E não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye.